Controle Salvador, bom dia, Agora 995, informação hotel. Salvador, bom dia, boa noite, 04. Oi, 04, controle 198. 198, boa. 1995, acende a identificação, RONF 4000 pés, ajuste na 017. Identifica. Necessita 4 mil pés, chegada ponta de destino 097, voo 1995. LEP 5898, chame Recife 1251, alterne 3325. Bom dia, boa noite, 04. Voo 1804, acende a identificação, chegada ponta, desça para 4 mil pés, ajuste na 017. 4017 na ponta, 204. 5898, copiou o controle? Beleza. Chame Recife 251, alterne 3325. 251, 3325, muito obrigado. Velocidade 2859. Inicia a edição 2509. 2509, agora 995. Volta 3517, da ciente do hotel, no ideal de descida. 3517, controle 198. Sobre Salvador, bom dia, Otan 3517, ciente do hotel, no ideal de descida. Então, 3597, acende a identificação, chegada a BONF, desça para 4 mil pés, ajuste 1 na 097. 4 mil com 1017, tá 3597. Com 973 na escuta? Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973. Sim, controle. Rio 5973, controle 198. Perdeu o contato com o Recife, atingiu 150. Ciente, Rio 5973, essa é a identificação, desça para 2 mil pés, direto Duna, ajuste na 097. 2 mil pés, direto Duna, estado 2017, Rio 5973. Rio 5973, informa velocidade. 2509. Condição de manter o ATA mais próximo de Duna? Tem condição de aumentar, inclusive. Velocidade livre número 1. Afirmativo. Gol 1804, reduza para 2209. 220, reduzindo 804. Gol 1995, reduza para 2209, número 2 na aproximação. Redução 2209, segura 995. Rio 5973, autorizado o sinal ILS, aceito pistão na zero, reporte estabilizado. Autorizado sinal ILS, reportaremos estabilizado Rio 5973. Gol 1804, reduzido. Nós, seguirá um Boeing 738 da Gol, 9 milhas à sua frente. Afirmativo, confirma a velocidade, são 804? 200 nós, 200. 00, reduzindo, 804. Bruno 995, reautorizado, descida para 2.000 pés. Bruno 995, descida 2.000 pés. Bruno 1804, reautorizado, 3.000 pés. 3.000 com 17, 804. Crônico Salvador, agora 715. Bona 715, a sua identificação, chega da Bonfim, desce para 4 mil pés, ajuste 1017. Bom, 4 mil com 17, gol, 1715. Estabilizado o localizador, Rio 5973. Rio 5973, completa aproximação, chame torre 1895, bom pouso. 1895, bom dia. 995, autorizado ILS XA, pista 1-0, reporte estabilizado. Autorizado, ILS XA, 1-0, vem reportar estabilizado, para o 995. Gol 1804, desça para 2000 pés. 2000, 1017, 804. T35 1-7, desça para 3 mil pés. Controle Salvador, bom dia, gol no Minha 07. Ciente da informação, hotel em descida para 170. No Minha 07, chame controle 198. 198. Gol no Minha 07. Gol no Minha 07, sua identificação, chega da ponte, desce para 4000, ajuste na 017. 4017, no Minha 07. T35 1-7, reduzindo para 2009. Reduzindo para 209, está 3517. 804, inicie redução para aproximação, livre LS, reporte estabilizado. Iniciando a redução, reportará 804. Voo 995 estabilizado, LS X-Way 10. Voo 995, compete aproximação, torre 1895, bom pouso. Confirme a frequência? 1895. 1895. Voo 1995. Federal 9970, bom dia, sua identificação, chega da Mari, desça para nível 050. Na 7, inicie redução para aproximação, descida autorizada para 2 mil pés. 2 mil pés está 35 na 7. Estabilizado, voo 1804. Voo 1804, compa de aproximação, torre 1895, bom pouso. Bom dia. 3597, redução para aproximação, livre LS, reporte estabilizado. Reduzindo, reportando estabilizado, está 3597. Voo 1607, redução para 2209. 715, condições de voar Duna? 715, voar Duna, desce para 2 mil pés, ajuste na 097. Federal 9970, reduza para 2209. Estabilizado, localizador, está 3517. Então 3517, complete aproximação, torre 1895, bom pulso. 1895, boa. APSA 6570, sua identificação, desça para nível de voo 050, chegada Mari. 6570, reduza para 2509. Sendo identificação, chega da ponta, desce para 4 mil pés, ajuste na 097, velocidade 2509. Federal 9970, desce para 3 mil pés. Ajuste na 097. Olha, eu podia confirmar só a subida, senhor? Nove nove sete zero, desce para 2000 pés. 1715 para interceptar o curso do localizador, esquerda 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, reporte estabilizado, 1715. Federal 9970, direita 060, nessa ponta intercepta o curso do localizador. Direita 060, nessa ponta intercepta, federal. No 607, desce para 3 mil pés, ajuste na 097, reduza para 2009. Descendo para 3 mil, reduzindo 209, 1017, no 607. Salvador tá 3171 no gate 62, pushback acionamento. Ok, o 9607 mantenha presente por favor o sequenciamento. Torre 1-7-1-5, estabilizado final. Torre 1-8, decimal 95. 2-95, obrigado.